CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. São 11 horas e 2 minutos aqui na CBN neste sábado, 7 de setembro de 2013, feriado nacional da Independência. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 21 graus na Terra das Cataratas. Está começando o CBN Foz Esportes deste sábado. Vamos aos destaques do programa de hoje. Esporte Radical no canal da Piracema de Itaipu. Foz do Iguaçu recebe pela primeira vez, e na verdade é a primeira vez que acontece, o Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle. Você vai saber aqui na CBN o que é este esporte. Equipes de Foz do Iguaçu entram em quadra hoje pela Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, com remotas chances de classificação. O Foz Cataratas recebe o Quedas do Iguaçu no Costa Cavalcante. O Foz Futsal visita o Ponta Grossa. E ainda, Campeonato Amador de Futebol aqui de Foz do Iguaçu e a programação esportiva da CBN, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você, sintonizado aqui em AM1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso as principais informações de esportes para você, começando com uma notícia divulgada ontem, ou mais precisamente essa semana, em que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, aprovou um apoio financeiro de quase 4 milhões de reais para a equipe permanente de canoagem slalom em Foz do Iguaçu. Os recursos vão permitir à Federação Paranaense de Canoagem dar continuidade ao projeto, que entra no seu segundo ano. O patrocínio também dá continuidade ao programa de treinamento intensivo dos 16 melhores atletas da canoagem slalom praticada em corredeiras e com obstáculos. Os atletas selecionados pela Confederação Brasileira de Canoagem, a CBCA, permanecerão concentrados por mais 12 meses no CT, onde está instalada a única pista artificial de corredeiras com obstáculos da América Latina, o canal Itaipu, construído pela Itaipu Binacional. No local, os atletas dispõem de apoio técnico e acompanhamento de profissionais de saúde e, desde o início do programa de treinamento, alguns atletas estão obtendo conquistas. Entre eles está a Ana Sátila Vieira, que conseguiu a vaga nas Olimpíadas de Londres no ano passado. Pedro Henrique Gonçalves alcançou as semifinais nos Mundiais da Inglaterra, República Tcheca e Eslováquia. E Leonardo Curcel conquistou o sexto lugar no Campeonato Mundial Júnior, realizado nos Estados Unidos. Desde 2011, o BNDES é patrocinador oficial da canoagem brasileira. Naquele ano, o banco apoiou a Federação Paranaense de Canoagem com 2 milhões de reais para a implantação da equipe permanente de slalom em Foz do Iguaçu. E o fisioterapeuta iguaçuense Anderson Kirihara está com a equipe, com a seleção brasileira de canoagem slalom, onde vai disputar o Mundial na República Tcheca neste mês de setembro. Parabéns ao Anderson Kirihara, aqui de Foz do Iguaçu, que está fazendo parte também da equipe brasileira de canoagem. Agora são 11 horas e 6 minutos e acontece neste final de semana no canal da Piracema, já que falamos do canal da Piracema, da Itaipu. Acontece esse final de semana o primeiro Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle, um esporte diferente, que é basicamente um remo em pé. Você vai em cima de uma prancha grande, e pode remar em pé, passando por obstáculos e corredeiras, normalmente acontecem em rios e lagos. E essa semana quem falou sobre essa modalidade foi Marcelo Penaio de Melo, ele que é membro da Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia, e destacou um pouco mais sobre o stand-up paddle. O esporte é o stand-up paddle, né? Que abreviando fica SUP. Né? No Brasil todo mundo está conhecendo ele mais como SUP. E uma das vertentes do stand-up paddle, né, do SUP, é o river SUP, que é o SUP praticado em rios, lagos, corredeiras, né? porque o SUP surgiu a princípio no mar, né? Ele é um, digamos assim, veio do surf, né? A diferença do surf para o SUP é que no SUP a gente tem o remo, acrescenta-se o remo, né? O elemento remo. Então você faz a remada em pé. Então começou no mar, o pessoal pegando onda mesmo com o SUP e a partir daí ele se interiorizou e começou a ser praticado também em rios, lagos, e aí teve essa denominação de River SUP. Marcelo Penaio falou como funciona o esporte, de que maneira ele pode ser praticado. É uma prancha grande, né, um pranchão, e um remo. Então é muito simples, muito democrático. Você, como a prancha é grande, a questão de equilíbrio fica bem bacana, a prancha é bem, bem estável. Então é subir em cima da prancha e sair remando. É bem tranquilo, você pode praticar em um lago pequeno ou num rio enorme. Então você pode fazer travessias, pode usar para lazer. Desde a criança até a terceira idade, está todo mundo já aderindo a esse novo esporte. A atração será totalmente de graça para quem quiser assistir lá dentro da Itaipu. Claro que tem o limite de vagas nas arquibancadas, mas não paga nada para acompanhar. E o Marcelo Penaio falou que terá uma atração especial para quem for assistir ao Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle. A gente vai ter uma atividade para iniciantes, inclusive bem interessante, inclusive para o público, para todo o público, todos os ouvintes da rádio, todo o público local, que a gente vai ter uma clínica de SUP lá no canal da Itaipu. Para quem não conhece, além do canal de Águas Bravas, tem um lago que eles chamam de Lago de Descanso, antes do canal. É um lago bem grande e ali a gente vai estar administrando essa clínica de SUP. Então todo mundo que quiser experimentar, basta saber nadar. Mesmo que não saiba, vai ter colete de salva-vidas para todo mundo, vai estar todo mundo sendo monitorado, acompanhado. Então é uma oportunidade para quem quiser conhecer e se iniciar no esporte. Tá aí, portanto, o Marcelo Penaio, ele que é membro da Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia, falando aí sobre o River SUP, que acontece neste final de semana, o Campeonato Brasileiro, e ao todo serão distribuídos R$15 mil em premiação com os principais atletas do país nesta modalidade. Evento gratuito para o público, que ainda terá atração para quem quiser saber um pouco mais sobre esse esporte radical que chega aqui à Foz do Iguaçu. Agora são 11 horas e 10 minutos e nessa noite de sábado tem futsal Série Ouro para as equipes de Foz do Iguaçu. Apenas dois jogos na rodada e os dois envolvendo times da cidade. Aqui em Foz do Iguaçu, às 8h30 da noite, no ginásio Costa Cavalcante, o Foz Cataratas Futsal, com praticamente sem chances de classificação, é o último colocado com apenas um ponto, recebe o Quedas do Iguaçu pelo Campeonato Paranaense, o Quedas do Iguaçu, que é quarto colocado com 10 pontos. O Foz Cataratas vem de derrota na última quinta-feira para a Copagril, também em casa, pelo placar de 4-1, que praticamente deu adeus às chances de classificação às quartas de final. E no mesmo horário, a equipe do Foz Futsal visita o Ponta Grossa, adversário, diria que direto, das equipes iguaçuenses. O Foz Futsal é quinto colocado com 4 pontos e joga contra o Ponta Grossa, que tem 13 e está em terceiro lugar. O Foz Futsal basicamente hoje tem que vencer e também torcer para o Foz Cataratas arrancar pontos da equipe do Quedas do Iguaçu. O Quedas, que tem 10 pontos, e o Foz Futsal chegaria a 7 e ficaria apenas 3 aí atrás da equipe. Apenas 3 da equipe do Quedas do Iguaçu. Portanto, hoje dois jogos envolvendo os times da cidade às 8h30 da noite. Aqui em Foz do Iguaçu, Foz Cataratas e a equipe do Quedas. E em Ponta Grossa, Ponta Grossa e Foz Futsal. O Foz Cataratas tem alguns desfalques para o jogo de hoje à noite. Por exemplo, o técnico Luciano Santos não poderá contar com os jogadores Romarinho, Massarico, Papão e Rafael Duarte, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Oliveira foi liberado para a equipe do Ampere Futsal e vai disputar a Série Prata. E Roger Benítez está de partida para o futsal do Catar. Sobrou aí para o experiente jogador Viola a missão de comandar os garotos nesse jogo contra o Quedas. a equipe do Foz Cataratas, que recentemente conquistou o bicampeonato do Paranaense na categoria sub-20 e vai poder disputar ano que vem novamente a Taça Brasil de futsal. Agora são 11 horas e 15 minutos, vamos falar do Campeonato Amador de Futebol aqui de Foz do Iguaçu, que tem a 8ª rodada neste domingo, todos os jogos às 4 horas da tarde. E não é só da primeira divisão, também tem os jogos da segunda divisão. O Jardim São Paulo é o líder da primeira divisão com 15 pontos, mas ele folga nessa rodada na tabela de jogos e poderá ser ultrapassado pelo Canarinho, equipe treinada pelo presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman, o Canarinho, que soma 14 pontos. A luta para fugir do rebaixamento está bastante acirrada. Faltando 2 rodadas para terminar a primeira fase, o São Francisco com 6 pontos, 3 Lagoas com 5, Vila Paraguaia, Jardim América com 4 e Vila A com 2, são as equipes que correm risco. Apenas o último colocado é rebaixado para a segunda divisão do ano que vem. Confira os jogos deste domingo às 4 horas da tarde pela primeira divisão do Campeonato Amador. No estádio Roque Manuel Dias, no bairro Morumbi, tem São Francisco e Vila C. No estádio Menezes da Rocha, no centro aqui da cidade, tem Vila Paraguaia Jardim América contra 3 Lagoas. No Ivone Santiago, no Parque Presidente, tem Pilar Futebol Clube e Portuguesa. E no estádio da Vila A, tem Vila A e Canarinho, são os jogos da primeira divisão. E no Campeonato Amador da segunda divisão, no estádio do Gustavão, no Porto Meira, tem amanhã às 8h45 da manhã Anitta Garibaldi e Tigre da Fronteira, às 10h45 Madeireira Balbinó contra A3 Vale do Sol. No estádio da Vila C, às 8h45 Projeto Crescer contra Aparecidinha, às 10h45 União Vila C contra Acibel Porto Belo. No estádio Copacabana, às 9h30 da manhã, Jardim Itália Copacabana contra Vila Miranda. E no estádio Roque Manuel Dias, no Morumbi, às 9h30, tem CFC União Copo Gelado contra CRG 14, os jogos da segunda divisão do Campeonato Amador de Futebol aqui de Foz do Iguaçu. São 11 horas e 17 minutos, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos neste final de semana, com transmissão aqui da CBN, algumas partidas também, claro. Você acompanha tudo pela rádio que toca notícia. Começando pelo Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado, abrindo a última rodada do primeiro turno, a 19ª rodada. Às 18h30 da tarde tem Fluminense e Bahia. O Vitória recebe o Atlético Mineiro lá no Barradão, em Salvador. Também temos Ponte Preta e Internacional. Santos e Goiás jogam na Vila Belmiro às 18h30 da tarde, comecinho da noite, com transmissão aqui da CBN. Mas antes de Santos e Goiás, você acompanha o amistoso Brasil e Austrália, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília. A transmissão da CBN começa às 3 horas da tarde e a bola começa a rolar às 4 horas lá na capital federal. A rodada ainda tem hoje às 9 horas da noite, Grêmio e Portuguesa na Arena em Porto Alegre. No domingo, às 4 horas da tarde tem Corinthians e Náutico, no mesmo horário Cruzeiro e Flamengo. Esse é o jogo que a CBN vai transmitir amanhã, Cruzeiro e Flamengo. E na sequência tem Vasco e Atlético Paranaense, direto do São Januário, no Rio de Janeiro, às 18h30 da tarde. Antes, às 4 horas, tem Coritiba e São Paulo. Às 18h30 também temos Criciúma e Botafogo, fechando mais uma rodada, onde o Cruzeiro é líder e já campeão do primeiro turno com 37 pontos, título simbólico, diga-se, né? Que apenas no final do campeonato é que vai considerar aí a equipe que estiver na frente com o maior número de pontos é que será o campeão. Título de primeiro turno, por enquanto, consta apenas para mencionar, né, nas tabelas, aí nos jornais. Mas o Cruzeiro lidera com 37 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense com 33. O Botafogo também tem 33 pontos, é o terceiro colocado. O quarto colocado é o Grêmio com 31 pontos. O Corinthians é o quinto com 29 pontos, o Internacional é o sexto com 27, Goiás é o sétimo com 26, Coritiba é o oitavo com 25 pontos. Na zona do rebaixamento, temos a Portuguesa abrindo em 17º com 19 pontos. O São Paulo em 18º com 18 pontos. Situação difícil aí da equipe do Tricolor Paulista. A Ponte Preta é 19ª colocada, penúltima colocada com 15 pontos. E o Náutico é o 20º e último colocado com 8 pontos. O Náutico praticamente rebaixado aí para a Série B. A Série B que tem o Palmeiras na liderança do torneio. Agora a Chapecoense mudou, né? Mudou agora. Até hoje, diz aqui o Wesley, né? A Chapecoense retomou a liderança do Palmeiras. Foi a 43 pontos. Porque ontem a Chapecoense venceu o Boa Esporte Clube por 1-0 em casa. E chegou a 43 pontos. O Palmeiras caiu para segundo com 42. Joga hoje contra a equipe do Atlético Goianiense em Goiânia, abrindo o segundo turno da Série B. A Série B que já teve nessa 20ª rodada, Avaí 2, Oeste também 2, Ceará 4, São Caetano 2, América de Natal 2, Figueirense 0, América Mineiro 1, Guaratinguetá 0, ontem, como já dissemos, Chapecoense 1, Boa Esporte Clube 0, Bragantino 1, Joinville 2, Asa 1, Paysandu também 1. Hoje, além de Atlético Goianiense e Palmeiras, temos Paraná Clube e ABC, e o Sport jogando às 9 horas da noite contra o Icasa. O jogo do Paraná Clube também é às 9 horas da noite. Bom, como dissemos, Chapecoense líder com 43, Palmeiras segundo com 42, Paraná Clube em terceiro com 36, Joinville é o quarto com 34 pontos. São 11 horas e 22 minutos. Só para encerrar aqui, além do Amistoso do Brasil, nós tivemos ontem, teremos hoje o Amistoso, né? Mas estamos tendo as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014. E ontem o Paraguai venceu a Bolívia por 4-0, mas o Paraguai tem remotas chances de classificação. A Colômbia venceu o Equador por 1-0, tem boas chances aí, está muito perto de se classificar para a Copa. O Chile venceu a Venezuela por 3-0 e o Peru perdeu em casa para o Uruguai por 2-1. A Argentina, que folgou nessa rodada, joga terça-feira com o Paraguai em Assunção. A Argentina lidera com 26 pontos, a Colômbia também chegou a 26, o Chile é o terceiro com 24, o Equador é o quarto com 21 e o Uruguai, que seria a equipe que disputaria a repescagem, o Uruguai hoje é quinto colocado com 19 pontos. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista imperdível hoje com o ex-jogador de futebol Alcindo, ele que teve passagens pelo Flamengo, também pelo Grêmio e fez muito sucesso no Japão. Ele é o convidado do CBN Entrevista de hoje, que está começando num novo horário por conta aí hoje da transmissão especial do desfile em todo o país pela rede CBN. Nós voltaremos sábado que vem com um horário tradicional, às 10 horas da manhã, em mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana. Até lá! CBN Esportes.